É tempo do povo de Deus trocar as vestes pra subir. Lutas e provações estão chegando ao fim. Já sinto o perfume do noivo exalando aqui. É o último momento antes da igreja partir. Se quem me humilhava ficar aqui, eu vou subir. Se quem me perseguia ficar chorando, eu vou subir cantando. Quem desprezou a igreja vai se lamentar, sem ninguém pra profetizar o que Deus está fazendo. Valeu a pena eu profetizar, mesmo quando não fui ouvida. Valeu a pena consolar, derramando lágrimas sentidas. Valeu a pena carregar a cruz com peso de glória e receber do meu Jesus minha cruz. Eu quero te encontrar na glória com anjos, arcanjos e querubins. Eu vou cantar assim o hino da vitória, como Moisés, Abraão. Cantar o hino da vitória com Jacó, com José. Cantar o hino da vitória com Moisés, eu profetizar, mesmo quando não fui ouvida. Valeu a pena consolar, derramando lágrimas sentidas. Valeu a pena carregar a cruz com peso de glória e receber do meu Jesus minha coroa de vitória. Irmão, valeu a pena.